59, decolada 22, aquais aos 38. Chama o controle Salvador em 120, decimal 8, por favor. 20, decimal 8, boa azul, passar o circular. Salvador, boa noite, azul 4959. Azul 4959, contato radar, suba via saída Coral no Bravo para nível 41. Subindo via azul 4959. Salvador, azul 774, push back para dentro. Azul 2774, livre acionar, chame ataque. Cuidado, é um posicionamento, um ataque 2774. Aguarde. Você escuta aguarde, é um 3305. Chupé estacionamento, Sideral 9979. Sideral 9979, aguarde. Juliette Romeu Vitor, completa approach, contact tower, on mão, a leite decimal 95. Origin 95, thank you, SB. Azul 5001, passa nível 170, chame Recife em 123, decimal 8, atende 128, decimal 8. 238-288-00. Wind 110 degrees, 14 knots. This land runway 10, just 23. Salvador, curte 9973, pronto para o táxi, com 3 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Guarulhos. Continuado 9973, autorizado o táxi até o ponto de reparo 10 via Índia, próximo pode estar a reporte pronto, QNH 10118. 10118, ponte de espera da Índia. Próximo pode estar a 10 via Índia, semana pronto, continuando 9973. Acionado pronto para o táxi, 58 a bordo, autonomia 0440, até na Galera Alfa Romeo, Aracaju. Azul 2774, autorizado o táxi até o ponto de espera 10 via Índia, próximo do ponto estará reporte pronto, QNH 10118. QNH 10118, autorizado táxi via Índia, próximo ponto de espera sua pronta, Azul 2774. Contato radar, dessa via chegada do Médio Uno para o nível de voo 060. Confirm 1265 for Europa 084. 126 is now 85. 685, fine, thank you. Juliet Romeo Vita on the ground at 46, confirm 8. Viagem Romeu Vitor, approve taxi via Alpha Juliet, April 1, report on taxi Lima. Chegaram 5 minutos para iniciar o pushback. Continuado 973, autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento no 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, continuado 973. Salvador, 4738. Centro de informação, Charlie, posição 07, pronto para cópia. 4738, aguarde cópia. Aguardando. Salvador, Azul 2774, ponto zero, dá no zero, pronto. Azul 2774, mantenha o ponto de espera. Eu posso estar, 2774. Viagem Romeu Vitor, approve tax para ir para o One Report and tax para Lima. 3305, põe. 4305. Tá 3305, ordeno com a equipe de solo, tem um Charlie 25 Bravo, passa na retaguarda, após o mesmo livrar o setor, liberação na Chimitax. Após o mesmo, tá livre e reportarei para o táxi, tá 3305. Federal 9979, liberação na Chimitax. Tomara para o táxi, Federal. Autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Ali manter no zero, ajuda o ponto 4. Juliette Romeu Vitor, approve tax via Lima, Mike, Quebec, then you are clear to cross the runway 17. O Chicago 9973, decolado 49, chama o controle 1-20-8, bom voo. 208, conto, obrigado. 4738, copia. Copia, 4738. Na 4738, autorizado Fortaleza, você é Bravo Foxtrot do Lu, via Peso Lu no 9, nível 330. Decola da pista no 0, perfil de saída Momo, transição Froti, com curva à esquerda, transponder 5220, controle Salvador 1120, decimal 8. Fortaleza autorizado, nível 330, Peso Lu 19. Decola da pista no 0, na saída Momo, transição Froti, com curva à esquerda. 5220 transponder, controle 208, 4733. Na 4738, só confirma na rota, eu fiz o 19 até Bangu, depois descer Terabuco direto. Eu fiz o 19 até Bangu, depois descer Terabuco e após descer Fortaleza, até a 4738. Na 4738, protegimento correto, chame pronto. Sim. Azul 2774, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 20 graus, no 2 nós. Eu vou colar de 1-0, ajuda a gente a testar. Salvador, hoje, né, minha... 6224, aguarde cópia. Meu Vitor, Roger. Federal 9979, autorizado o táxi com o número 2, Signal 2 da TAM, no ponto de espera, reporte pronto, Signal 1018. Número 2, seguindo TAM, 1018, táxi Federal 9979. 3305, autorizado o táxi até o ponto de espera no 0 via Índia, reporte pronto, Signal 1018. 0 via Índia, reportarei pronto com o B18, tá? 3305. Azul 2774, decolado 52, chamo o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. Tá na 6224, copia. 24. Tô chamando na 6224, autorizado Aracaju, Serra Brava, Farra Romeu, e é o Whisky 33, nível 190. Decolada pista 10, peixe de saída Conde, com curva à esquerda, transponder 5222, controle Salvador 120, décima 8. Para Aracaju, nível 190, você é o Whisky 33, você é o da Conde, Salvador 10, 5222, avisar, controle 208, hoje é 6224, está no 04. Chanel 6224, aerovia Whisky 33. Positivo, Whisky 33. Chanel 6224, poderia me escolher, eu te chamo pronto. Torre, Salvador, tá 3305, pode esperar, pronto. Tá 3305, autorizado alinhar e manter pista no zero. Ali, manter no zero, tá 3305. Pesa, registro 08, autorizado a eleição, que eu estou obrigado. Altitura 2108, autorizado, reportarão, 34. Coach Cargo 9973, chama Centro Recife na frequência 1288. Recife 1288, Coach 9973, boa noite. Pista no zero, vento no 10 graus, no 3 nós. Esse é a 10, tá 3307. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Passagem 2224, vista para 3 no pé, registro 08, autorizado e eletrocê com possibilidade. 3.008, estamos estabilizados. 2224. Chama o controle Salvador no 20, decimal 8, bobo. 20, Show, 3305, 2605. 3305, até o canal do Colar, 3305. E a PUC é o 330, 3305. 179, autorizado decolar, pistão no zero, vento no 1, no 0 grau, tô no 3 mais. Vamos ver se está chama torre 1-1-3-9-5. 2-9-5, obrigado. Fala 2-1-7-7-4. Prossiga. Solicita nível 1-8-0, ajuda 8-7-7. Solicita nível 1-8-0, ajuda 8-7-7-4. Passaria do 2-2-2-4 para 2-9-7. 0 graus, 1-2 mais. TV Polo no 0, 3 e 4. Entrando do slide. Trolli Salvador, aumento Moraes, Sideral 9979, decolado no seu escudo. Sideral 9979, contato canal do colapso, tempo 320, via saída São Júnior. 320, 9979, possibilidade de voar lenda? 2020 é lenda. É, confirmo, já atleta? Autorizado. Tá bom. Aí, 7959. 324, estabilizando o F6. Passarei 324, Sully, 118, décima 95. 1895, boa noite. Uno, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette pro 3, soma 354. Sully, Salvador, passarei 2224. Passarei 2224, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, aguardando a pista livre, 2224. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 4, ponto autorizado, pista no 0, vento no 1, no 0 graus e no 2 mais. Observado, pouso no 1, no 0, 2, 2, 2, 4. Azul 2774, até Coral, vou direto Raíra. Coral, direto Raíra, Azul 2774. 6224. Canal 6224, 2. Por gentileza, é Conde 1 no Alfa ou a Conde a Raíra? Canal 6224, o senhor prefere a Conde 1 no Alfa ou a Conde? Conde no Alfa. Gente, vou rodar lá com o controle agora. Obrigado. Geral 997, como tráfego das 3 horas a 1, 5 milhas, no mesmo rumo, acertamos 72 a 15 milhas à sua direita. Inicialmente mantenha a prosilenda, aguardando coordenação e cruzamento contrário. Tá 3600, essa notificação de que eu vou chegar da B mais de 1, quero o número 2050. Rumo 098, dessa via para 2100, o ajuste no 08, autorizado em ilhança, estamos estabilizados. 098, para 2008, só para estabilizar. Passa o portão da 3. Afirma. Geral 997, chama Recife, 1, 2, 3, 2, 8. 970. 9977, controle elevador. Geral 9979. 979, chama Recife, 1, 2, 3, 2, 8. Paulo 06, táxi à direita, Alfa Kilo, pátio 305 Lima. Alfa Kilo, pátio 305 Lima, 2 de pátio. 952, restando a identificação, ele fazia chegada a bom mais 1, metade número de 1, 0 mais 0. Ele é CR-3-0. Vamos ver mais dois, chama a Rio Salvador na frequência 1-1-8-2-9-5. 1-8-9-5-1-0-9-8. Salvador, 1-0-9-8. 1-0-9-8, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 1-0 graus, no 1-9. Ele pouso, 1-0, 1-0-9-8. Azul 274, chama o controle IELS, 1-2-0-1. ajuste de força térmica, está 3600 e 2 para 2 no peso, ajuste no 09. Ao 4738, autorizado o táxi até o ponto de espera no 0 via Índia, próximo do ponto de espera, reporte pronto, QNH no 018. Autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera com 1018, tá? 4738. Fala Zona 3, táxi à direita, Alfa, mantenha-se da Juliette. Direita Alfa, mantenha-se da Juliette, 1098. Como que a coisa está taxiando ainda, aguarde. Ô, senhor, por mais duas milhas para poder cortar esse dano aqui de uma forma acompanhada, tá bom? Sim. Dos 4, livre a Sanacha Metaxi. Autorizado, chama na taxa, né? 2, 4. Hotel 4732, próximo do ponto de espera da 1 0, está pronto. 4738, autorizado, alinhar e decolar. Pista no 0, vento no 1, 0 graus, ano 2 mais. Autorizado, alinhar e decolar da 1 0, está 4732. Adoro o 098, mas não, faz pra Juliette. Voo 098, previsto portão 02, mantenha-se da Juliette. Mantenha-se previsto 02, mantenha-se da Juliette. 098, visual com R2 da Avianca no pushback no setor retaguarda do 1-4. Avião 098. 098 é 5 traço inicial, táxi autorizado, Juliette, portão 02. Sente, traço inicial, táxi autorizado, Juliette, portão 02, 098. Chalé 6224, informe Clareza 1, não confirme. Chalé 6224, autorizado o táxi até o ponto espera 10, QNH 10, 18, reporte pronto. Pode ser 38, decolado 18, chama o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208. Juliette, portão 07. Alfa, Juliette para o portão 07, graças. Autorizado, pista no 0, vento no 1, no 0 graus, ano 3, 9. Lembre, pausa, 3152. A224, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Sim, na frequência 2685. O pacote 732-2885. Afirmo. Muito obrigado pela atenção, senhora. O TAP 4732. Na 3152, na sala 25, táxi à direita, Alfa, Juliette, portão 05. Táxi Alfa, Juliette, gate 05, tá? 3152. Chanel 6224, autorizado a declarar pista no 0, vento no 20 graus, ano 39. Pedro 24, da cola dos 22, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 20, 8, Chamando o espaço para falar do colar, escutar o nosso zero, vir sair da Conde Lá. Chamando o 190, poderia falar direto a Aracaju, coordenado para o centro? Qual foi a pessoa da saída inicialmente, agora que eu vou dar a ação? Mantendo o testemunho da manhã, mantendo o testemunho da O Xaleme é 074, essa notificação de serviço chegada a Bom Médio, para o nível 050. 050, descendo via chegada a Bom Médio, o Xaleme é 4, vou direto até o meu 363. Opa, melhor ainda. Alfa Romeo 2 3 0. 334, estou identificando, você vê chegada a bomba de 1, terminou os voos 050. Telemia 074, disse para 2 Zampezo, registro 08, autoridade de LFFE, com possibilidade. 2 Zampezo, no 09, autorizado, LFFE, depois estará estabilizado pela LFFE 074.